show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Muito bem. Boa noite, pessoal. Sou o Ranger da RPG Arautos, associação que promove RPG e jogo organizado na cidade de São Paulo. A gente vai sair um pouquinho do tema de Dungeons and Dragons e vai hoje falar sobre o sistema Pathfinder e seu mundo de campanha, o cenário Golarion. Um mundo inspirado nas aventuras pulp da década de 30, 40, com grandes nomes como Robert Howard, autor de Conan, do Rei Ku, do... Solomon Kane, com muitos elementos de Lovecraft para os fãs aqui de terror e mistério. A gente está aqui com o Draco Bahamut, que é um dos capitães de Pathfinder, que promove o jogo organizado aqui no Brasil, na cidade de... Você está no Ducado de Salvador, né, Draco? Exatamente, Salvador, Bahia, por incrível que pareça. Muito bem, cara... Calor do caramba deve estar fazendo nessa terra. Então, Herbert, o que vocês estão fazendo essa semana aqui de relacionado com o Pathfinder? Quais são as novidades agora para o final do ano? Bom, o Pathfinder agora está passando por um playtest, né? Que já existiam 31 classes básicas no Pathfinder. Só 31? É, porque o Pathfinder ele evitou fazer as classes de prestígio, que era o que existia muito na 3,5. E ele prefere criar novas classes básicas. Então, até agora mesmo já existem 31 classes. E vão ter mais 6 para fazer 37, que são as classes psiônicas do Pathfinder. Certo. A diferença então, falar assim, 25 anos de RPG eu joguei de Ranger e de... Ranger. Ah, não. Eu tenho uma mania de jogar com meio orc, então eu quero jogar... Quero ganhar o achievement de jogar com o meu orc de todas as 37 classes. Meus parabéns, assim. É bom saber que a gente tem um personagem versátil e que se desenvolve em muitos panoramas. Inclusive, o Draco agora ele está me acompanhando nas minhas aventuras virtuais. Eu estou mestrando Horde of the Dragon Queen, a primeira campanha de D&D Nest, e ele é um dos meus convidados de domingo. E assim, na nossa primeira aventura, já tomaram umas porradas de um dragão recém-nascido, né? Né, Draco? Como é que foi a experiência? Ah, foi no desespero, né? Porque eu tinha feito o personagem do nível errado, e aí, à medida que ia passando de nível, já tinha que usar as magias novas, e era, foi um desespero. Mas foi divertido. Muito bem, então, Draco, a gente tem agora o lançamento do Pathfinder Adventure Carriage. O que vem a ser isso? Ele vai ser lançado quando? A Devi anunciou, já está na pré-venda, pelo que eu entendi, vai sair em janeiro de 2015. Ele é um card game e board game. Acho que eles chamam de card game de construção de deck. Quer dizer, você já tem todas as cartas que existem no jogo, e você, cada personagem faz seu deck e tem que passar pelos desafios do deck da aventura, digamos assim. E aí você vai comprando expansões, que vão ser novas aventuras que você vai adicionando, e várias expansões com personagens. Eu joguei, eu gosto muito. Ele consegue traduzir muito bem, eu não esperava, ele traduz muito bem a experiência de jogar uma campanha de RPG num jogo de board game, card game, e realmente você sente a necessidade de andar em grupo, de ter o trabalho em equipe para vencer o desafio. É muito interessante mesmo. Ah, que bacana. Agora, a gente pode esperar o RPG atrás dele também? Eu acredito que sim. Como eu disse, eu acho, teorizo, que a Paizo deve ter decidido o card game com a associação de vender também o RPG. E como já tinha anunciado desde o começo, né, que a Devia lançar o RPG, eu presumo que deve lançar ainda em 2015, mas a gente ainda não tem notícias oficiais. Uhum. Muito bem, então. Bom, então, quanto a novidades que a gente já tem aqui no mundo de D&D, assim, semana passada a gente recebeu a triste notícia de que a plataforma Dungeonscape está sendo desvinculada da Wizards. O Dungeonscape ia ser uma plataforma virtual para dar suporte para aventuras, para construção de personagem, tracking de campanha, mapas, expansão de expansão, como é que chama o livro dos magos, do Grimório, expansão de Grimório, essas coisas, ia ter suporte, ia ser uma ferramenta oficial da Wizards. Mas a Wizards, sem dar muita explicação, falou que não rola. O Dungeons Keep agora ele vai continuar da mão da própria equipe que está produzindo ele, mas vai ser uma coisa extraoficial. Então vai ser uma pena que a gente tava contando, a gente estava muito animado com esse suporte constante a toda hora. Mais uma notícia aqui, a gente tem a segunda parte da aventura do Tyranny of da campanha do Tyranny of Dragons. Tem o Rise of Tiamat, a Ascensão de Tiamat, que acabou de ser lançado na semana passada, e deve começar a chegar essa semana aqui já nas as mãos dos jogadores. A Amazon avisou que o meu está no aeroporto esperando para ser despachado. Então, segunda-feira, provavelmente, eu já tenho ele aqui para resenha, para ver como é que vai se fechar essa aventura, que promete ser muito sangrenta e transformar muito o mundo de Forgotten Realms. Os famosos reinos esquecidos agora nessa nova reformulação. Que mais que a gente pode falar de novidade agora, Drácula? Saiu a notícia de que Mike Mirrors anunciou que a gente pode esperar que vão ser duas histórias por ano. Toda a saga, como é o nome total da saga, alguma coisa Dragon Queen, né? Eu nunca me lembro se é a primeira aventura ou se é a saga inteira. World of the Dragon Bom, Queen é a primeira. a saga é a Tirania dos Dragões, são Ah, é. duas aventuras. Agora, Caraca. para março, a gente está esperando uma nova campanha, um novo arco, que vai ser o Mal Elemental, Elemental Evil, que provavelmente também vai ser uma campanha dividida em dois livros, e aparentemente vai continuar nesse esquema. Você conhece um esquema parecido assim, Herbert? Você acha que a Wizard está copiando alguém? Com certeza, porque se forem duas histórias por ano, eles prometeram até 2018, com certeza vai ser assim. Essa é a estratégia de lançamento da Paizo, que todo ano são duas adventures peças. Só que a diferença é que a Paizo divide em seis partes e o D&D vai dividir em duas. Agora, a estratégia da Paizo tem feito sucesso monstruoso. Até hoje é o carro-chefe. Eles disseram que o RPG é só um apêndice que realmente que dá lucro para eles são as aventuras perks. Então, imagino que é um modelo de negócio completamente valente. Então, não é bem o plágio, ele só está seguindo realmente o que o mercado está querendo. Muito bem. E aí, como último rumor que a gente tem ainda sem nada confirmado, é que talvez haja um suporte para línguas estrangeiras no novo D&D, o D&D Quinta Edição. Parece que comentaram durante uma entrevista para um blog de Israel, olha lá. E eles falaram que provavelmente vai ter tradução, mas a tradução vai ser só online. Ainda não está estabelecido como é que vai ser. A Wizards, então, está lançando menos material, de forma mais espaçada, está tentando ter mais controle sobre o que lança, e parece que a gente não vai ter suporte físico para livros, por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Pathfinder RPG que veio tomar o lugar do D&D 3, D&D 3.5. A gente vai falar um pouquinho da história da Paizo, que é uma grande parceira da Wizard of the Coast, que tomou uma bela de uma facada quando a Wizard decidiu descontinuar suas revistas Dragon and Dungeon, que estava cuidando da Paizo. E durante a época da quarta edição de Dungeons and Dragons, a Paizo praticamente virou o grande porto seguro para milhares de fãs que estavam atrás de uma experiência mais familiar para eles, que à medida que eles se distanciavam das estratégias do D&D para a quarta edição. Agora esse povo está começando a voltar para a nova edição. Vamos ver qual que vai ser então a posição desses dois enormes players no cenário futuro de RPG. Será que tem espaço para todo mundo, Draco? O que que você acha? Ou a gente vai ter que lutar por jogadores? Olha, a Paizo, ela nunca quis ocupar esse lugar. Eu acho que desde o começo ela queria só ser uma opção do mercado e ela mesma se surpreendeu muito de ter chegado onde chegou. Muita gente até diz que foi mais vacilo da Wizard do que merecimento da própria Paizo. Porque quando começou o Pathfinder, já seria um pulo mais da história. Ela queria ser, digamos assim, um sistema para os jogadores mais velhos que jogam D&D. Então, o quarta edição seria o popular e os velhacos, né, que velhaco não significa velho, eu sei, mas já caiu no uso popular. Os Mas grognardos. Grognards iriam jogar o Pathfinder, seria o RPG mais complexo, e por isso até que ele tinha uma pegada muito mais madura. Você vê Muito que bem. a primeira Adventure Path, a Ascensão dos Mestres Únicos, já que já é esse o nome oficial, porque vai sair no card game, Rise of the Rune Lords, tem uma pegada de terror que beira a censura de 18 anos. Você tem uma aventura que é toda baseada no Massacre da Serra Elétrica, toda sanguinolência, com incesto, uma família de meio ogros incestuosos e toda essa coisa bem tosqueira mesmo. Isso Então, aí é Lovecraft total, mano. Essas famílias loucas, seitas insanas, degeneradas, isoladas, é tudo a ver. Então, antes da gente começar a falar sobre o Pathfinder, a gente fala um pouquinho sobre a própria Paizo. Eu não lembro quando é que a Paizo fez a primeira associação com a Wizards ou com a TSR. Como é que começa a história da Dungeon e da Dragon na mão da Paizo? olha, aí eu não me recordo de cabeça, mas eu acho que a Dragon e a Dungeon eram publicadas pela TSR. Quando um A dia eles. TSR foi a criadora original do D&D e Exatamente. até a falência dela no final dos anos 90, quando ela foi contra os Sikons, que era a grande rival, né, a detentora do Magic the Gathering, o jogo de cartas que começou a comer o mundo do RPG e atrair todo mundo para Wizards. Bom, era a proprietária que lançava todo o sistema de D&D. Aí, a Paizo aparece nessa história quando? Você faz alguma ideia, Herbert? Do ano eu não me recordo. Agora, eu sei que foi na época do lançamento da terceira edição, decidiram terceirizar o departamento de lançamento das revistas, e aí criaram a Paizo para publicar as revistas. Eles pegaram alguns funcionários da TSR, botaram um escritório separado e criaram um departamento para publicar revistas. Eles ficaram publicando durante anos até que conseguiram uma terceira revista, que foi uma revista baseada no universo de Star Wars. Agora não me recordo o nome. E a revista fez muito sucesso, tudo estava feliz. E aí, quando chegou na época mais ou menos do 3,5, a Lucasfilms resolveu cancelar o contrato com a Paizo, e a revista acabou de uma hora para outra, a terceira revista. Agora está na ponta da língua o nome da terceira revista, mas eu não lembro. Tá, E aí, enfim, o eles cogitaram: se a Wizards fizesse isso com a gente ficaria sem nenhuma fonte de renda. A gente tem que ter um plano de contingência se um dia eles resolverem puxar o tapete da gente. E foi exatamente isso que acabou acontecendo. Quando eles foram lançar a quarta edição, eles decidiram absorver a Dragon e a Dungeon Magazine novamente, e a Paizo ia literalmente à falência. Então, como na época uma coisa que estava fazendo muito sucesso foi as Adventures Path, os caminhos de as trilhas de aventura que estavam sendo publicadas na Dungeon Magazine, foi a Shackler City, a Cidade Acorrentada, a Age of Worms, a Era dos Vermes, e a Savage Tide, a Maré Selvagem. Foram as três primeiras Adventure Paths na época da Dungeon. Eles resolveram lançar o Pathfinder, que era só um livro de Adventure Paths para 3,5. Só que fez um sucesso absurdo, que foi a Rise of the Rune Lords, a Ascensão dos Mestres Únicos. E aí, eu acho que na época, eu me lembro bem que eu já era assinante. Eles estavam cogitando ir fazer aventuras para a quarta edição. Aí é que a Wizard lançou que as quarta edição não seria aberta, como foi a 3,5. Que as empresas precisariam ter um contrato firmado com a Wizard para poder lançar a aventura, que eles podiam rescindir na hora que eles quisessem. Aí a Paizo, com medo de eles um dia acabarem puxando de novo o tapete deles, eles dizem assim, não, vamos lançar nosso próprio sistema na licença aberta, continuando a 3,5, e vamos ver o que dá. E aí que nasceu a Pathfinder RPG. E foi mais para eles terem Então, um aí RPG. a gente vai ter a editora Paizo como responsável da revista Dragon e Dungeon praticamente tinha toda a expertise necessária para começar um sistema baseado no sistema D20, que naquela época era e continua sendo, né? É uma licença aberta, qualquer um pode pegar as regras e dentro de certo padrãozinho pode publicar na mesma linha. Então, o Pathfinder é um livro do sistema D20 de licença aberta, pode usar o mesmo sistema de regras do Dungeons and Dragons na terceira edição. Pode usar um conjunto de elementos e criaturas que também são consideradas dentro da licença aberta, como dragões, como orcs, como goblins, exceto algumas criaturas que a Wizard se reserva, como Beholder, Mindflayer, os Devoradores de Mentes. E algumas criaturas que são tão emblemáticas de D&D que eles não liberaram. Para quem nunca conheceu, a revista Dragon e a revista Dungeon tiveram uma trajetória muito longa, acho que duraram mais de 20 anos tranquilamente, né? Porque a primeira Dragon ela surgiu como suporte ao D&D primeira edição, lá ainda na década de 70, se não me engano, praticamente um fanzine. E aí foi profissionalizando. A revista Dragon originalmente ela cobria todos os aspectos do D&D e depois ela foi se tornando cada vez mais uma revista em torno de ensaios, resenhas, notícias. Por exemplo, centrava na ecologia de uma criatura, explicando toda a vida dessa criatura, dava um mapinha da vila, nomes de criaturas para a gente usar eles em maior profundidade. Deu origem à seção Ecology, se não me engano, em que você ia esgotando todo um assunto, e assim, tentando, por exemplo, falando da vida no mundo de fantasia medieval, como criar um elemento mágico, como criar uma vila, ou criar uma vila para você usar livremente no seu sistema. Por outro lado, a revista Dungeon era especializada em aventuras, ela te trazia uma série de aventuras, todas baseadas nos mundos de D&D, com algumas alterações, às vezes alguma variação interessante, especialmente dando ênfase primeiro, às vezes uma aventura que saiu um pouco do padrão para você enriquecer a sua mesa, e depois o que você falou agora, Draco, que são as Adventure Pets, que são aventuras que se estendem por várias revistas que vão acabar se tornando uma campanha. A última delas, eu acho que foi o Age of. O último Adventure Patch foi o. Não, foi Savage Tide, a maré do Savage Selvagem. Ted, A Maré Selvagem, que aí é realmente uma aventura para encerrar com a terceira edição, em que basicamente você vai levar seus aventureiros à morte, porque eles vão enfrentar um desafio impossível no último encontro. Assim como a gente teve uma aventura parecida. Oi? Spoiler é o Demogorgon. Exato, ele vai comer você. Ou é como a gente tem uma aventura parecida no final da segunda edição, né? Die Vecna Die, que você enfrenta uma campanha tão terrível que vai acabar com o sacrifício dos heróis. É a única forma de deter o mal. Spoiler, o Vecna está vivo até hoje na quinta edição. Então, o sacrifício não adiantou tanto assim. Bom, então, aí a gente tem a Wizards recolhe. Acaba com a licença da Dungeon and Dragons, decide começar a publicar ela mesma, e as revistas Dungeon and Dragons, que eram físicas, passam a ser publicadas somente em meio digital, por meio da assinatura Insider, que a gente tinha que fazer mensalmente e recebia a revista lá na nossa conta. Elas continuaram mantendo um nível muito bom de qualidade, mas perderam talvez um pouco daquela irreverência que elas tinham do lado de fora. Enquanto isso, a Paizo continua fazendo a sua carreira solo agora com um sistema de RPG de fantasia medieval de grande sucesso, que muitas pessoas chamam de D&D 3.75, porque é uma evolução dos 3.5. Mas aí eu pergunto para você, Draco, Pathfinder é apenas um clone de D&D ou é alguma coisa diferente? É, exatamente. Ele cresceu bastante. Se você for olhar só o livro básico, ele é muito parecido, porque até porque eles queriam se basear muito no 3,5, ele é quase igual ao 3,5. Ele muda, tipo assim, os bárbaros agora, eles não têm uma fúria que dura pré-determinada. Eles têm pontos de fúria que vão consumindo a cada rodada. Os feiticeiros têm a linhagem de sangue, então é como se fossem as escolas do mago. O feiticeiro que tem sangue de dragão tem po determinados poderes, feiticeiro que tem sangue de fadas tem outros poderes e por aí vai. E eles também botaram que todo personagem de nível baixo tem poderes para durar a aventura toda. Então eles fizeram alguns pequenos ajustes. Aí, quando chegou o Advanced Player Guide, o guia do jogador avançado, eles começaram a botar ninguém de fora, que vieram as seis classes novas, digamos assim. Eles começaram a experimentar, criar regras novas, que foi a bruxa, o cavaleiro, o oráculo, a bruxa, o cavaleiro, o oráculo, o alquimista, que foi uma classe muito criativa, o inquisidor, que também é uma classe bem diferente, é uma mistura de ranger, clérigo com ladrão e por aí vai. E a última que droga, esqueci. Eu sempre esqueço essa última. E aí você vê que esse Advanced, o APG, que é o Advanced Player Guide, é considerado um dos melhores livros até hoje. E daí para frente só foi melhorando. Como eu disse, ele já está em 37 classes básicas. As classes agora mesmo, as psiônicas, elas são mais baseadas no pulp, por exemplo. Tem uma classe que parece o Mandrake. Tem os poderes do Mandrake, de causar ilusões. Aquele homem sábio, inteligente, que usa o poder da mente para vencer os inimigos sem violência e tudo mais. Outra classe é baseada nos dobradores de Avatar. Outra classe é baseada é um jogo no PlayStation agora, Beyond Two Souls, que é a menina que tem uma alma que vai acompanhando ela, é o espiritualista. Então você vê que não é o psiônico de outrora, ele sempre traz uma roupagem diferente aliada a algum elemento da ficção. Eles gostam muito, você vê que a primeira, Adventure Path, tinha todas as aventuras baseadas em filme. Uma era a Casa Mal-Assombrada, outra era o Massacre da Serra Elétrica, outro era um filme de guerra. E ela sempre fica associando isso ao cotidiano, essa irreverência que você falou, a casa das ideias que as pessoas têm da modernidade, das histórias que as pessoas estão acostumadas, não ficam só presas aos elementos tradicionais. É muito bacana isso. Quando a gente pensa assim, universo pulp, a gente tem que se remeter àqueles heróis das revistas da década de 30, por exemplo, a Amazing Stories, a que mais? Sci-Fi Avan, Flash Magazine. Gordon, o Exatamente. próprio Tem o Fantasma, né? Que é o Fantasma, espírito que anda. Tem o Flash Gordon, tem o Buck Rogers, John tem o Carter de Marte. John Carter de Marte, grande herói. Inclusive, Fantasia, ficção científica, tudo misturado. Acton, que é o planeta vermelho do cenário de Golarion, é totalmente baseado em John Carter de Marte. Também chega a ter raças com quatro braços, tudo muito parecido. Então, muito legal essa forma como o Pathfinder vai beber de toda essa tradição novelesca, né? Porque o que era literatura barata na década de 30, hoje em dia é cult, assim, é realmente é um nicho de fãs que adoram, acham o máximo e acabam influenciando muitos heróis da atualidade, né? Como a gente pensa agora, por exemplo, nos videogames, tem o Indiana Jones. O Indiana Jones é um cliffhanger, aquele herói que vivia de uma aventura rocambolesca atrás de outra, caindo de penhasco, rodando em caminhão, entrando em casa em chamas. E isso daí vai influenciar, isso que é uma influência da década de 30, influencia o cinema dos anos 80, e o cinema dos anos 80 influencia os videogames nos anos 90, nos 2000. A gente tem Lara Croft, que é um clone feminino. Tem o Nathan Drake, do Uncharted, que é o clone masculino. E todos eles bebendo sempre dessa tradição aventuresca que a gente tinha lá atrás. Uma perguntinha para você, Drácula. Você já chegou a jogar Eberron? Você Cheguei. conhece o Eberron? Você Ah, acha que o Eberron tem uma jogada mais parecida com o Golarion? um pouco. A atmosfera de uma aventura constante tem. Agora, Golarion, digamos assim, ele não é. Não tem essa tragédia da guerra como que unifica tudo, que é como a Eberron. É, Golarion é mais focada no mistério. É, tanto é que a gente até hoje não sabe de onde vieram os humanos, por exemplo, no cenário. As coisas vão sendo descobertas aos poucos. Tanto é que a Dimitri Path é como se fosse um romance que aos poucos vai revelando coisas novas no mundo. Você sempre está tendo um grande problema para resolver, novas verdades estão surgindo, e é aquela coisa bem novelesca mesmo, como se fosse. Aquelas novelas de mistério que a cada capítulo você vai descobrir uma coisa nova. Muito bem, então você poderia dar para a gente um resumão aqui do que é como surgiu o Golarion, como é que é a aparência dele, quais são as referências que a gente pode achar. Se a gente começar jogando Golarion agora, provavelmente a gente começaria onde, por exemplo? Como é que começou o Golarion? Vamos lá. Golarion, ela, como eu disse, a paz não teve muito tempo para criar o cenário no começo, porque o anúncio da Wizard foi. Eles já estavam se preparando, mas pegou eles ainda um pouco de surpresa. Então eles pegaram as campanhas, os cenários de campanha dos funcionários, e juntaram e tentaram fazer uma coisa a partir dali. Tanto é que Golarion acabou sofrendo muitos retcons à medida que eles foram amadurecendo o cenário e vendo o que realmente funcionava. É, o livro básico. De Golarion é o Guia do Mar Interior, o Inner Sea World Guide, Guia do Mundo do Mar Interior. E Golarion não é um mundo muito centralizado, digamos assim. Você não tem. Lembra um pouco mais Mistara do que Forgotten. Por exemplo, Mistara você tinha Karameikos, tinha Glantry, tinha. O reino élfico, Teates, mas você não tinha de dizer, esse é o reino principal, é aqui que a maioria das aventuras vai ocorrer. Golarion não, ele tem regiões, digamos assim, o que a antiga TSR fazia com cenários, Golarion faz com reinos. Tem um reino, como a gente falou no dia de Ravenloft, tem um reino que lembra Ravenloft, tem um reino que lembra Dark Sun, tem um reino que lembra Conan. Por exemplo, eles têm um reino, uma etnia de humanos que é os Timérios, mas fala diferente. Então, Golarion tem esse plot. Agora, ele tem uma linha de trama central que, digamos assim, começa assim: existia um continente chamado Aslante, que era como se fosse Atlântida, que, digamos assim, foi o berço da humanidade. Aí, caiu. Aparentemente eles entraram em guerra contra os peixes, como é mesmo? Aqueles peixes psiônicos. Oh, esqueci agora. Os Aboleths. Entraram em guerra com os Aboleths. Os aboletes. É, que não são peixes, né? Chama de Os peixe. aboletes são umas criaturas, umas aberrações muito apavorantes que a gente em D&D, a gente atribui elas a origem delas ao Faerûn, né? O reino distante, uma dimensão de loucura e horror. E tem uma teoria que fala que os aboletes, eles são as criaturas mais antigas do universo, né? E eles sabem tudo, porque eles nunca esquecem nada e a memória passa de geração para geração. Às vezes eles demoram um pouco para lembrar, mas em algum lugar essa informação está. Os Aboleths, eles meio que, como eles não podiam usar os Beholders, ocuparam esse nicho das aberrações manipuladoras que estão por trás de várias coisas. Não, Aí os muito bem. Aboleths chamaram uma chuva de meteoros que destruiu Aslante. E aí ele jogou o mundo numa noite que durou 1.000 anos. E a partir daí a humanidade retornou ao estado primitivo, foi aquela época Conan mesmo, tudo foi destruído. E o último dos Aslantes conseguiu ascender a divindade, E o nome dele era Aroden, o último dos Asuantes. E ele guiou a humanidade durante nessa recuperação e trouxe civilização, magia e tudo mais. Só que Aroden partiu de Golarion, dizendo que ele iria. Ninguém sabe o que ele foi fazer, foi dar um rolé nos planos, alguma Foi coisa. dar um rolê, é Deus que foge. E que ele voltaria em 1.000 anos, e quando ele voltasse, ele traria a Era de Ouro da Humanidade. Aí as pessoas esperaram ansiosamente, e no dia que estaria marcado para ele retornar, ocorreram cataclismas ao redor do mundo. Abriu-se um reino, abriu um portal direto para o abismo, que os demônios começaram a invadir. No outro, começou uma tempestade que afundou 3 reinos. Em outro, os clérigos dele todos perderam a magia e enlouqueceram. Então, Aroden morreu, as profecias pararam de funcionar e ninguém mais sabia o que ia acontecer no futuro. No reino que Aroden presidia, chamado Sheliax, uma casa nobre, que era adoradora de diabos, se uniu e acabou tomando poder para trazer ordem ao continente. Então se iniciou a heresia da Casa Trune, que é uma casa que instalou diabolicismo com a religião oficial do reino. E começou-se a dominar todos os paladinos que tinham uma cruzada para impedir os demônios. E começou essa estado de o mal está prestes a ganhar. E aí que começa os jogadores, né? É nessa era que começam as aventuras e começam as aventuras épicas, e cada uma delas foi trazendo um novo elemento a essa confusão toda. Muito bem, eu vi que uma coisa importante no mundo do Pathfinder é que os jogadores normalmente eles começam como facções de exploradores, né? Eles vão meio que desbravando o mundo. Na Pathfinder Society, é porque eu tenho que explicar uma coisa. Existem três Golarions. A Golarion básica, que está no livro de campanha, que é a Golarion estável, digamos assim, que a história está naquele ponto e é que todos os livros assumem que você começa dela. A Golarion da Pathfinder Society, que a Pathfinder Society tem uma cronologia própria dos eventos que vão ocorrendo. Cada temporada tem seus próprios eventos e acontecimentos. E a Golarion, quando você parte do princípio que todas as aventuras épicas acontecem. Porque ele não a uma aventura épica não é a continuação direta da outra. Eles assumem que você pode começar qualquer aventura épica em qualquer ordem. Mas os especialistas em metaplot e que leem todos os livros veem que faz sentido também se você levar em consideração que todas elas acontecem uma após a outra. E aí, às vezes um fã vai te dar, não, porque os drows de Golarion, na verdade, não são isso que a gente pensava e não sei o que. Não, isso são todos os eventos que foram ocorrendo na Adventure Path. No livro básico, você não considera isso ainda como verdade. É só se você jogar. Muito bem. E aí, quantas Adventure Patches a gente teve até hoje? O Pathfinder ele já está com quanto? 10 anos? Oh, Adventure Path, o livro, ele já está no. Ele vai completar o número 100 eu acho que é. Em janeiro de 2000. Agora, em janeiro. Não. Em julho de 2015, que vai ser o número 100. E como são seis. Cada seis edições são. Uma Adventure Path, 100 dividido por 6, 50. Por volta de. Estamos na 12ª Adventure Path, já vai completar. Não, calculei errado, não. Ah, então 12ª Adventure Path da Paz, o que tem mais 3, que foram antes na época da 3,5. Ainda na Dungeon da Dragon Magazine. Se eu for parar para contar o plot básico de cada uma, é uma coisa enlouquecedora, porque as histórias são muito bem feitas. como são campanhas inteiras, e eles têm a permissão de alterar cenário, tem, tipo assim, tem uma adventure path que você realiza uma cruzada para destruir esse portal dos demônios, e no final da adventure path realmente existe a possibilidade de você conseguir. Então, para aquele sua instância do mundo, aquele perigo da ferida, o ferimento do mundo, o World Wound, acabou. Mas no baseline do Alaria, não. No baseline só se você jogasse Adventure Path que aquele problema se resolve. Novos problemas vão surgindo. Agora mesmo, a gente está sabendo, quem acompanha o Metaplot está sabendo de um perigo que os grandes antigos estão chegando e a coisa vai feder rapidamente. Quem que são esses grandes antigos aí, Drácula? Não. Os grandes antigos de Lovecraft estão no cenário. Agora, eles não têm uma mão ativa. O que está chegando em Golarion é uma força que é chamada Dominion of the Black, o domínio do preto, ou do negro. Negro é raça, preto é cor, né? Então, domínio do preto. O domínio do preto. Isso, cara, essa tradução não vai ficar legal. Não. E é uma. Então, a gente tem muito elemento do Lovecraft aí, né? Você comentou para mim outro momento que o Rei Amarelo, que é um dos personagens mais famosos da mitologia Lovecraftiana, não é do Lovecraft, mas da mitologia dele. Ele é um rei de verdade aí em Golarion. A gente não sabe exatamente quem, porque ele aparece no Bestiário 4 como uma criatura mítica, mas a gente sabe que ele deve ser algum NPC, ou pelo menos Nyanlotep. Eu não sei pronunciar, Nyanlotep. Nyanlotep. Nyarlathotep. Ele também está no cenário, ele é alguém disfarçado, agora quem ele é, a gente não sabe. Só quando chegar de Victory Path de lidar com isso que a gente vai saber. Bom, e aí Golarion é um mundo que é bem maluco, né? Você considera ele fantasia ou ele é alguma outra coisa? Ele é um pouco mais para frente do que a fantasia tradicional, digamos ele assim. Já passa da Renascença e fica no meio do caminho para a Vitoriana, porque ao mesmo tempo que tem um reino viking, que é bárbaro praticamente, baixa Idade Média, você tem um reino com arma de fogo e as pessoas usam roupas vitorianas mesmo. Ao mesmo tempo que você tem um reino dos bárbaros cimmerianos também, que é outro reino, que é os Quelides, você tem um reino onde caiu uma nave espacial e as pessoas estão começando a minerar tecnologia, a começar a aprender a fazer coisas. É isso, Então, essa aventura que vocês estavam jogando agora há pouco, né? Vocês tinham que entrar numa nave espacial e aí descobrir os estranhos segredos. Como é que foi essa história? a Você poderia temporada falar? atual da Science Society está lidando com isso. E como é que foi até agora? De onde saiu essa nave? Alguém sabe? Era tripulada por macacos? Não. Eu ainda não vi a última parte da Adventure Path, que vai ser Iron Gods, que está saindo agora. Né? No último capítulo que deve revelar exatamente onde é a nave. Mas o que a gente sabe até agora é que a tripulação era de humanos, porque a maioria dos equipamentos serve para a raça humana, só que exatamente por que caiu. E o que está acontecendo agora, porque tudo em Golarion tem algo por trás. Não é só vamos explorar a nave espacial e pegar pistolas laser. E isso está acontecendo agora porque alguém tem algo a ganhar com isso. Então, é tudo manipulação, é um grande plano de alguém para fazer alguma coisa. É porque quase tudo em Golarion é muito spoiler. É realmente difícil dizer, é isso que está acontecendo. Só jogando mesmo que você se surpreende com as coisas incríveis que acontecem. Bom, e aí, viagens interplanares, você comentou que uma das aventuras o pessoal vem, sai de Golarion. Como é que chama o mundo de Golarion é o continente ou é o planeta? Não, agora é o planeta. O continente que a gente joga é Avistan. Arnustan. Muito bem, então. Aí você falou que o pessoal tinha saído de Golarion e tinha vindo para nossa Terra, para o nosso planeta. Como é que foi essa história? Inclusive, eu estou jogando como mestre essa Adventure Path agora. O meu grupo está na terceira aventura. Você não está jogando, você está trabalhando. Hã? Você não está jogando, você está trabalhando. Estou trabalhando arduamente. O nome da Dimitri Path é Reign of Winter, o reino do inverno, que começa um inverno sem fim em Golarion O inverno está chegando. O inverno chega de fato. No meio do verão, estou até aqui, a primeira aventura se chama Snows of Summer, o Neves do Verão. E o grupo descobre que, basicamente, Baba Yaga foi sequestrada, a filha dela tomou o lugar dela e Baba está Yaga, lá fora do a lar. bruxa Baba Yaga? A velha bruxa. Nossa, E aí caramba, quem sequestra Baba Yaga? É spoiler. Então, jogadores que pretendem jogar não ouçam, mas basicamente, quem sequestra Baba Yaga é Rasputin, o nosso. Tá, meu, pode levar, velho. Só que aí o grupo rouba a cabana de Baba Yaga e sai seguindo os últimos lugares onde ela teve para procurar. E aí, numa dessas paradas, eles vêm parar na Rússia no ano de 1914, no meio da Primeira Guerra Mundial, que é justamente quando eles vão achar Rasputin, que o nome da aventura é Rasputin Must Die, Rasputin Deve Morrer. Nossa, boa sorte. Mas uma pergunta, por que que o pessoal quer resgatar Baba Yaga? Porque só ela pode acabar o inverno sem fim. Ah, tá certo, tá certo. Tinha que ter um motivo meio absurdo mesmo. O Tá pior bom, ótimo. Ah, foi jogando essa tem aventura, muito né? Quando... jogado. O pior é que a gente estava jogando essa aventura, que tem cheio de bruxas com poderes congelantes, e aí começou todo mundo a cantar: Let it go, let it go. Nossa, ninguém mais aguenta isso, Draco. Bom, muito bem, então. Quem quisesse jogar Pathfinder hoje, aí vai ter agora no final do ano o Adventure Card. Ano que vem, provavelmente, a gente tá esperando o livro básico do Pathfinder para a tradução em português da Devir. E aí, quem quiser jogar fora de casa, quais são as possibilidades de jogo organizado? A Pathfinder Society, ela é um jogo organizado que no mundo já está bem organizado, né? Jogos acontecem em todos os continentes, e na América do Sul, por enquanto, é o lugar mais vazio. Tem gente jogando no Rio, São Paulo. Agora é o jogo mesmo, está acontecendo aqui, que eu sou o único capitão atual no Brasil. E com vocês, de vez em quando, tem lá na RPG Arauto. Pois é, né? Assim, sempre depende de ter jogadores, né? Acho que disposição sempre tem, mas aí os avatares acabam interferindo. Ultimamente a gente tem tido, acho que tem tido uma mesa regular de Pathfinder. Eu teria que ver aqui nos lançamentos desse mês se vai ter a proposta de abrir, depende de ter jogador, como sempre, né? E aí, como é que é em Salvador? Tem bastante jogador? Aqui tem porque meu grupo de jogo geralmente vai jogar. E eu participo de convenções, participo de tudo e já consegui meus novos jogadores. Agora eu estou tentando jogar online. Eu estou usando o Roll20, Roll20, para fazer uma campanha online. A gente está com um grupo no Facebook, que é Pathfinder Society Online Brasil, PFS Online Brasil. E a gente já conseguimos organizar um jogo. E eu estou tentando estimular a criação de novos grupos online. Aí a gente está começando agora as aventuras de nível 1, que é a Pathfinder Society. Eu não sei como é no Adventure League, mas a Pathfinder Society, cada aventura vale 1 XP, cada 3 XP você passa de nível. E aí existem 4 tiers de aventura. Você pode jogar uma aventura que jogam jogadores de 1 a 5, outra aventura pode jogar jogadores de 3 a 7, outra pode de 5 a 9 e a última 7 a 11. Aí o grupo se aposenta no 12º nível. Ué, porque não pode continuar jogando? Pode, mas não nas aventuras da Pathfinder Society, porque acima disso eles estão com uma proposta de aventura durar 4 a 5 horas. E acima disso a aventura ia demorar muito. Eles estão vendo agora se eles criam uma janela de tempo maior para aventuras de nível mais alto, mas ainda não definiram. Porque justamente eles querem que as pessoas joguem várias aventuras. Muito bem, então tem a associação, tem o grupo no Facebook, o grupo é aberto, Herbert? Pathfinder Society Brasil, né? É, o Pathfinder Online Brasil não é meu, o que eu coordeno é o Pathfinder RPG Brasil, mas que eu saiba, ele é aberto. E aí a gente está tentando jogar, agora também, por enquanto, só tem a minha mesa. Não, Eu pois é, espero que as pessoas comecem a mexer. a gente tem que investir mais em jogo organizado mesmo em eventos e também em ferramenta virtual, que é o que há, né? Cada vez é mais difícil a gente se juntar. Agora, essa semana que vem vai ter um encontro em Curitiba, né? Um encontro de jogos, RPG, fantasia. Você sabe se vai ter algum, se vão comentar alguma coisa de Pathfinder por lá? Aqui tenho me informado, e olha que quase ninguém me informa nada, não. Agora, não me surpreenderia se, agora que o anúncio da Devi, começar a crescer mais no Brasil esse esforço. É porque o Pathfinder, ele, eu não sei, porque os jogos são, digamos assim, não precisam ser em lojas, há uma regra que eu acho absurda para o Brasil, que você precisa. Para você criar um personagem, você precisa ter todos os livros que seu personagem usa, digamos. Tem um feat daquele livro, você precisa ter. E aqui no Brasil, obviamente, isso limita muito os jogadores, né? Que acho que só é liberado o básico para quem não tem livro nenhum. Aí gera esse problema, né? Tem que há um limite, e aqui no Brasil não é fácil comprar os livros, né? Vende em algumas lojas especializadas em inglês. Mas eu espero que, se a Devi trouxer mesmo, tenha uma mudança em relação a isso. Bom, e uma última pergunta, acho que gostaria de falar sobre o Pathfinder. Desde que ele foi lançado, ele já passou por alguma reformulação? Ou ele é basicamente o mesmo livro do lançamento lá na licença D20? Ele é basicamente o mesmo livro. E até hoje, digamos assim, as classes, apesar de ter 37 classes, as classes iniciais ainda são relevantes. O bardo não é a classe mais fraca, atualmente é considerado, por incrível que pareça, o ladrão e o monge, o rogue e o monk. O bardo está bem equilibrado. O paladino é uma das classes mais fortes até hoje. O mago e o druida, obviamente, continuam fortes, mas a regra ainda prossegue a mesma. Eles nem conversam em ter uma segunda edição do Pathfinder. O que eu espero é que a quinta edição faça sucesso e eles proponham se unir à quinta edição e tudo vire uma coisa só novamente. Tomara, seria uma coisa muito legal. Eu gostei dessa pegada mais sombria do Pathfinder. Gostaria de experimentar. Estou convidado para Beleza. jogar, Draco? Hã? Estou convidado para jogar? Posso ir conhecer o horror e a loucura de uma aventura em Golarion? Pode, vou escolher uma. Tem um autor que é conhecido por assustar os jogadores de verdade numa aventura de D&D, que é uma coisa muito difícil, porque ele Nossa. coloca cada coisa de revirar estômago. Oh, muito bem, então fiquei animado. Vou tentar dar um jeito de participar de alguma maneira, nem que seja online, caramba. Bom, Herbert, que mais você acha que gostaria de compartilhar sobre o Pathfinder? Alguma coisa que estimularia o pessoal a começar a jogar agora? Posso dizer que a arte é fantástica. Chamar aqui, deixa eu botar um pouquinho da. Deixa eu ver se dá para ver. Então, acho que o padrão de arte da Pathfinder ele seguia muito a linha do Wayne Reynolds, né? Que era a cara da aventura do D&D 3,5, que era sempre mostrar muita emoção, uma ação muito cinematográfica. Ele procura inovar. Quem gosta de uma fantasia mais, digamos assim, baixa magia. Golarion, por incrível que pareça, ele não é tão alta magia, digamos assim. Os NPCs do cenário são todos 12º, 14º. Não tem, assim, mega personagens como em outros cenários. Não vou dizer forma. Mas. Digamos assim, como eu disse, ele varia muito. Você vê que, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito em Golarion é que a África do cenário que é o Garundi, ela é muito importante no cenário. Eles botam bastante uma inclusão muito forte para você ver NPCs, paladinos, homossexuais. Você vê muitas mulheres em posição de comando, que não são pessoas... Você falou paladinos? Homossexuais. Então, vamos repetir. A gente está falando de personagens paladinos homossexuais. Muito bem. Na primeira aventura, no primeiro livro, na cidade, tem na descrição da cidade, da primeira aventura do Pathfinder, tem um teatro, que o dono do teatro é homossexual, e aí, quando você vai ver mais na frente a descrição do paladino, diz assim, ele é casado com o Tantantan, que é o dono do teatro. Aí, desde a primeira aventura já tem esse NPC lá, e mais na frente eles colocam bastante inclusão. Tanto é que a icônica que representa a classe dos paladinos é uma mulher negra, que é a Sila. Eles tentam dar uma multiculturalidade. O cenário Golarion não se foca só na Europa. A deusa principal é árabe, da cura, por exemplo, que é a deusa mais comum para jogadores. O deus da natureza é africano. Por aí vai. Eles tentam diversificar mais e sair um pouco da cultura. Eu, como soteropolitano da Bahia, toda essa mistura de culturas, eu gosto bastante, porque eu me identifico muito com os elementos culturais que foram adicionados em Golarion. Tanto é que eu vivo mandando cartas para eles, precisam chegar na América, né? Porque a América do cenário, que é Arcádia, ainda não foi descoberta, digamos assim. Mas eu fico muito animado com me sentir mais representado no universo de Golarion. Ah, que bacana isso, assim. Eu acho uma pegada bem legal que o D&D começou a ter só agora, né? Começou a ter da importância para esses aspectos ou dar mais representatividade até os materiais só agora, né? E é muito falado. Eu não sabia que tinha tudo isso em Pathfinder já. Que bacana. Bom, e se alguém quiser conhecer o mundo de Golarion, ele teria que ler que livros? O manual básico já tem alguma coisa? Não, é uma coisa importante dizer. Os livros capa dura geralmente não tem nada de Golarion, porque os livros capa dura são todos a licença aberta e eles querem separar e manter Golarion como propriedade da Paizo. Então, os livros capa dura, como o livro básico, os Ultimates, essas coisas todas, não tem nada de Golarion, a não ser o nome dos deuses. Só tem dois livros capa duras que tem matéria de Golarion, que é o Inessi World Guide. E esse aqui, que é uma obra de arte, que é o Inessi Gods, que é um livro só tratando das religiões, templos, como funciona a estrutura hierárquica dos deuses e tudo mais, que é um trabalho muito bom. E eles são livros de descrição ou de regra? Eles têm conteúdo de regra, porque, tipo assim, algumas organizações. Eles usam as classes de prestígio, existem classes de prestígio no Pathfinder, mas eles são mais para representar as organizações mesmo do cenário. Então, por exemplo, tem uma organização que são os Cavaleiros do Inferno, que são uma organização que quer manter a ordem e eles caçam os caóticos se fossem diabos do inferno. Então, eles se chamam The Hell Knights. É uma classe prestígio, que é de Golarion e não está nos livros, digamos assim, licença aberta. Aí ele está no livro do World Guide. Você vê classe prestígio específica dos deuses, está no livro do Inessi Gods. Então ele tem conteúdo de regra, mas é um livro de descrição, descreve o cenário, a política, as filosofias. Golarion dá muito aspecto à filosofia, à forma de pensamento, porque, tipo assim, não existe uma verdade no cenário. Então, tipo assim, o sol é a deusa do sol e pronto, acabou. Não. O sol, algumas pessoas dizem que é isso, algumas pessoas dizem que é aquilo. A verdade nunca é. Só é definida mesmo quando chega na Adventure Path, que eles precisam dizer qual é a verdade. Mas cada povo tem a sua interpretação e eu gosto muito disso. Ah, que legal, então. Vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer a introdução disso aqui para o Brasil. Você acha que vai demorar muito para traduzir tanto livro, Draco? Olha, eu acho que pelo menos o básico em Messi Odegaard sai. Agora, porque não tem como traduzir todos os livros. É impossível. Uma coisa até que quando você está falando da Dungeon, da Dragon Magazine, a Dungeon e a Dragon Magazine, de certa forma, continuam, porque todo mês sai o Pathfinder Adventure Path, e todo mês sai um livro, que é o Pathfinder Companion, que é para os jogadores, só com regras novas de personagem. Então, é como se fosse a Dragon Magazine. Então, de certa forma, eles continuam as revistas como se fossem livros. Então, imagine, já são... Foi em 2007 que começou a sair. É 2009, aliás, que começou a sair o sistema. 12 edições por ano, nunca que a DeVir vai lançar tudo. Aí você tem que aprender a ler mesmo. Agora, o Aprender livro inglês. é maravilhoso. Bom, Draco, então acho que isso daí foi muito legal para a gente ter uma ideia do Pathfinder. Eu estou torcendo para que venha rápido aqui para o Brasil, espero poder jogar mesmo. E agora a gente vai ter que ir para o desafio do mestre. Você já pensou como é que a gente vai aproveitar de uma forma criativa o vampiro e o cão da morte, o Death Dog? Vai ser os dois mesmo? Ah, pensei Então, que vocês que inventaram semana passada, né? Agora é se virar. O que que você pensou aí para usar vampiro? A partir daqui a gente está na zona do mestre. Então, se você quiser jogar com isso aí de uma forma criativa e ser surpreso, pausa agora e fala para o narrador da sua mesa escutar o programa. Então, vamos começar com vampiros. Como você usaria ele, Herbert? Prepare-se que eu viajei. Vamos lá. Pescadores de uma vila de pescadores estão começando a desaparecer. E aí começam a ser uns boatos de que tem uma grande fera no mar que está eliminando e comendo só seres humanos. E aí o grupo vai investigar, tem um grande tubarão. Aí, obviamente, eles vão sair da água. Sobe no barco e aí o tubarão abre sua boca, revela suas presas, cria dois asas de morcego e você percebe que é um tubarão vampiro. Nossa, isso sim é uma surpresa. Parabéns, Herbert. Então vamos lá. A minha ideia vai. Eu sempre que jogo, penso em um vampiro, penso naquelas aventuras mais literárias, né? Então uma adaptação que eu fiz para uma introdução de Ravenloft é uma adaptação do conto do Sheridan Le Fanu, a Carmilla. Carmilla, a vampira lésbica. Então, a gente tem um personagem muito muito legal, assim, que é a primeira vampira na literatura, lá no meio do século XIX, e ela tem algumas características especiais. Então, ela é uma personagem sedutora, uma personagem envolvente, mas ela tem uma maldição pela qual ela só pode se apresentar com algum anagrama do nome. Então, ela aparece como Mircala, ou como Lamirca, ou alguma outra combinação que você possa fazer. E aí, basicamente, ela vai perseguindo jovens indefesos, frisando o gênero indefesas, até que termina por matá-las. Na minha cabeça, para você destruir esse vampiro, você teria alguma série de limitações. Não adianta você só matar. Senão que você precisa localizar e destruir cada uma das sepulturas dela. Da terra conspurcada de cada um dos anagramas do nome. E claro que os personagens vão ter que descobrir isso por tentativa e erro, né? Vão matar a Carmilla e aí um tempo depois ela volta. E aí eles vão de novo e ela volta. E até que eles consigam localizar e destruir cada um dos ataúdes dela. E aí então, depois, o cão da morte, o Death Dog, o único cachorro que late e morde ao mesmo tempo. É um bicho que entrou na lista de avulsos do mundo, dos monstros, não sei por quê. Entrou, tipo, os bichos que sobraram, babuíno, gato, camelo e... É tipo um cérebro, mas com sua... Apesar de ser um animal, ele é cheio de ódio e se alimenta especialmente de criaturas... Humanas, humanoides, ataca viajantes da estrada. Como é que você usaria esse bicho aí, Draco? Bom, eu não tenho o Monster Manual da quinta edição, então eu pensei no conceito que eu Você conhecia que do deu a ideia do Dead Dog, caramba. Foi Cláudia, eu falei vampiro. Olha, Cláudia, vingança então. Eu estou usando o conceito que eu conheço do monstro, que era de Planescape, que era uma versão do menor do Cerbero. Eu pensei que é o seguinte, é uma casa, que é ter uma família, só a mulher e uma menina, que os jogadores são contratados para descobrir alguma coisa que está ameaçando as duas. E eles descobrem que é um espírito que foi do ex-marido dela, que tinha sido condenado ao inferno por ter feito muitas maldades, e agora o espírito dele está preso à casa. E eles, não, por mais que matem o espírito não desaparece. E a única forma de recuperar o espírito, como ele é fugitivo do inferno, é descer até o submundo, capturar um Death Dog e trazendo ele na coleira, sem matá-lo, até de volta a casa, para que ele coma o espírito e não mate mais ninguém no processo. Muito bem, isso daí já é dica para mim, meu próximo desafio do mestre, então. É, como é que você traça em matar? Então, na minha cabeça também o Death Dog ele poderia ser encaixado numa aventura de tipo literário. Eu pensei no cão dos Baskerville, na aventura do Sherlock Holmes. Então, você está numa área que é uma, assim, o que eles chamam em inglês as charnecas, né? Que é um terreno meio vazio, meio pantanoso. Normalmente, como não tem nenhuma terra fértil, nem nada aproveitado, uma região muito, muito desolada. E algumas famílias de nobres que moram nas redondezas desse lugar, vamos dizer, uma antiga linhagem de nobres, estão sendo assassinados, nas charnecas. Por uma criatura selvagem e destruidora. E aí começa a correr a ideia, começa a correr a notícia de que tem uma maldição que persegue essa família. Quando os personagens forem investigar, eles vão entrar em contato com um druida que mora nessa charneca. Só que, na verdade, é o próprio druida que controla e protege esse cão do inferno e usa ele para matar todas as pessoas que invadem essa região. Então aí o problema deles vai ser tentar encontrar o responsável pelos assassinatos, ao mesmo tempo em que eles pedem ajuda para o responsável dos assassinatos. E no caso, como o druida tem uma relação importante com a natureza, ele tem um monte de recursos, né? Pode fazer coisas inacreditáveis para manter esse bicho oculto. O que Massa. você achou aí, Draco? O Death Dog não é um pouco sobrenatural para o druida, mas pode ser uma grande profundeza, pode ser bem profundo, porque o druida pode ter algum conflito interno que os jogadores ainda precisam ajudar a resolver, Muito porque bem. justamente pela ter que lidar com uma criatura que ao mesmo tempo é um animal e ao mesmo tempo é uma coisa semi-sobrenatural, realmente pode ser um conflito bastante interessante de desenvolver. É que os druidas, como eles são personagens muito ligados à natureza, às vezes eles acabam se distanciando até dos conceitos humanos, né? Então, o que é bem ou mal para nós, para o druida não faz sentido. Ele se move por outros critérios. Muito bem, e aí? Draco, desafio do mestre para semana que vem. O que você pensou? Um bicho aleatório. Um bicho aleatório? É. Sprite. Sprite. Muito bem. Então, próxima semana a gente tem sprites. Nem lembro o que que diabo é um sprite. É um refrigerante. Sprite. Sprite é um refrigerante. A gente pensa muito nele agora com esse calor. Deixa eu procurar ele aqui no livro dos monstros. Sprite, Sprite, Sprite 283. 283, o que que era o Sprite? 283. Sprite! É tipo uma fada, né? É, Eu nunca confiei nos Sprites, eles são bonzinhos demais. Bom, então vamos lá. Então semana que vem a gente vai ter um sininho do mal ou uma história relacionada usando os Sprites como núcleo de uma aventura. Draco Bahamut, muito obrigado pela presença. Gostei muito de falar de Golarion, aprendi um monte com você. De certa forma, me arrependo um pouco de não ter me interessado mais pelo sistema antes. Mas agora vou acompanhar com curiosidade e vou tentar conseguir os livros de descrição de cenário para ver o que está acontecendo. Beleza, quem se interessar por conhecer um pouco mais da Adventure Spare, pode até visitar meu blog, o dracobarramute.wordpress.com, que é o Fala Dragão, que eu já resenhei as quatro primeiras Adventure Spare inteiras, capítulo por capítulo. Nossa, parabéns. Pessoal, fica me pedindo para eu continuar a fazer, mas acho que eu vou fazer em vídeo também. Mas pode ir lá que está muito bom. Muito bem, Draco. Então, um bom final de semana para você, um bom descanso, cara. Obrigado pela participação e até uma próxima. Boa noite, pessoal. Valeu, Ranger.